320, torre 186, composto. Empresa confirmando 3286, ingresso agora na NVS, posição 03. Posição 3216, posição 03. No 333, o senhor teria condições de alinhar e decolar sem parada? Então, 3216, a posição será 02. 02, muito obrigado. Papa Romeo, Índia, 90, Alfa, para ingresso em Interlagos, na Vescote Marítima. Toda rotatória, Índia, 90, Alfa, aguarda a transferência. Rua da rotatória, aguardando transferência, Índia, 90, Alfa. No 3, corrigindo, 6320, mantém a aproximação, aguardando apenas a rolagem do companheiro da Gol. 7320. Gol no 333, decolou a 1-1, chama agora o controle 1935, seu bom gol. Obrigado, bom dia. Controle de Salvador, é o gol 1-3-3-3. Gol no 333, soba o 360, Dael, vigilância. Dael, 360. Índia November Alpha, torre 18-6. Torre 18-6, Índia November Alpha. Salvador, Papa Romeo, Índia November Alpha, na sua escuta. Índia November Alpha, autorizado final do 17, informe final de 2 milhas. Autorizado final da 17, reportará 2 milhas, Índia November Alpha. Salvador Juliette, pro da rotatória. Pro da rotatória, Alfa Vitor Juliette. Plano 3193, aguarde acionamento. Direito no 219. Direito no 219, Ocean Air Brasil. Só o Ocean Air 6320. O final é 6320, autorizado a ingressar na Alfa, reporte antes do Juliette. Alfa antes do Juliette, 6320. táxi no 3661, Lanterna Aracaju, autonomia de 0212, no COB 57. 661, no Cruzeiro da Pista 10, no condutor da Pista 10, decimal 6. Ajuste altímetro 0131, por favor. 57. Gente, no condutor da Pista 10, decimal 6. Solo, trip 5489. Consiga, trip 5489. Por gentileza, agora a solicitação é acionamento na posição posterior pushback. Livre acionamento, o senhor será o número 2 para o pushback. Ok, muito obrigado, ciente, 5489. São 3193, após a aeronave que vai passar sua retaguarda da mesma companhia, autorizado a iniciar acionamento, solicitando para o táxi. Pode passar a aeronave, pode autorizar, pode tratar. Passa 6320, passe na Juliette. Passa na 6320, autorizado a ingressar na Juliette para a remota 13. E a Juliette para a remota 13, eu chamo 6320. Siga para o Batango Mike, papapapá. Tira para acionar seu Vitor Rio 118, décimo meia. Tá, já está 3, 6, 6, 1, já está aí, pode para o táxi. 5489, posterior chamada do táxi. Inicialmente, acionamento posição. Livre acionar na posição. Da 17. Ele dá o número alfa ajustado, pouso autorizado com a cabeceira no 7, vento no 20 graus 12 nós. Pouso autorizado na cabeceira 17, liga na número alfa. 8, boa dica, alfa 20 milhões, obrigado. Salve, chama 6320, tira a remota 12. Pensa na 6320. Confirmar se seria 12 ou 13, mas é para 13, mas não. Para 13. Obrigado. Ok, está autorizado o final da 17, informa o final de 4 milhas. Sim, na presente vai servir para o final 17, chama na final de 4 milhas do Alto Vitor Juliette. É 210, torre 1862, vão pouso. 1862, é grátis, já acabou. Torre Salvador, boa tarde, do Oceania 62, no Oceano, está estabilizado na final 1. Reporte no externo, baixada é travado, 6210. Vai reportar baixada é travado. Descida o Lima, Chile, 6. Reporte 2500, Lima, Chile, 6. É, a secundária 183.25. Oceania, livre pouso. Alfa, November Alfa, solo ao Zona 9, autorizado para track, agilizando, reporte liberando a pista. Saída direto na Prude Coral, na 361. Foi autorizado da El Leda. Poderia confirmar, foi direto de El. Vamos confirmar então. Seu nível final é 140. Afirmativo. Então, para adiantar aí o seu voo, proa de coral. Proa coral após Ilhéus? Foi só confirmando. Afirmativo, após coral Ilhéus. É, coral Ilhéus, obrigado. Taxi Tutã 3193, POB 77, 4 horas, Guarulhos. Então, 3193, autorizado a ingressar na Índia, ponto de erupção no zero, Sangue Torre 118, decimal meia, centímetro no zero, no 3. E a Índia, ponto de 18,6, né? 3, 193. Juliette, pouso autorizado, cabeceiro no 7, vento no 20 graus, 12 nós. Ciente, livre pouso, atenção, Juliette. Lima, Juliette, 3. Livre frequência, até o regresso. Solo aos 21, libere a direita, chame-se ao 1219. 219, eu liberar o 1620. Oi, Salvador, Guardião 02. Prossiga, Guardião. Pode encerrar a missão aqui e solicita retorno para o Bastilé. Pode prosseguir, eu já estou visual com o seu tráfego. Você está visual com o tráfego na final da 17? Visual com o tráfego na final da 17. Não entendi seu cotejamento, está visual? Visual com tráfego na final do 17. Afirmativo, passa na retaguarda do tráfego, pode prosseguir direto para o Graer, informa o vento no 20 graus, 11 e informe solo controlado. Segundo parafuso, 97, segue direto, parte do Graer, Guardião 02. 2-3-1-9-3, pronto. 3-1-9-3, a linha decola cabeceira 10, vento 130 graus, 11 nós. A linha decola da 10, 3-1-9-3. Vai atingir 140, tá Final, parte do meu banco, é Guardião 02. Gente, informe solo controlado. Estrada solo controlado, Guardião 02. Alfa Vida Juliette, solo 23, autorizado backtrack, você pode liberar na. Prossiga, da guarda cópia. Celebre Graça, Ingressada, 2 para o hotel. Celebre 2-1-0, autorizado ingressar na Juliette, posição 05. Dael, cruzado 2 e 300 agora. 380, Dael, vigilância. 380, vigilância, tá, 393. Polícia acionar, tá, me pronto para ataque. Então, 3144, pode virar voar direto da Elta 3193? Leda 3193. Leda 3193. 119.35, transponde 5141. Gente, Alfa Vitor Juliette, tenha uma boa tarde. Gordo 70, livre sinal, sem ponto para ataque. Prossiga, Romeu, Oscar Bravo. Oscar Bravo, senhora, 4-3-2 a bordo, o Veracruz. Oscar Bravo, autorizado Veracruz, a 1000 pés. Pista 17, curva à direita, pelo corredor até controle 119.35, transponde 0165. Romeu Oscar Bravo, estacionamento em táxi, chame torre 118 desse momento. Táxi hoje, né? 6-3-5. Mudou 6-6. 4 horas, alterna Galeão. Oceané 6-3-1-5. Autorizado táxi via Índia, ponto espera da pista. 1-0, chame torre 1-1-8, decimal 6. Ajuda de 1-0-1-2. Gente, via Índia, ponto espera 18-6-1-0-1-2. 61, desça para uma centena pro de Uskov, Vukov. Três, Bridge. Certo, Bridge. 3193. Livre, acionar Champlimish Taxi. Me confirma o pátio que o senhor se encontra? Pátio 3, tá ok. O senhor teria condições de decolagem a partir do pátio 3, com curva direita para interceptar o corredor axé sem interferir com o pátio? Ciente, só um minutinho. 3193, chame o centro Recife, 1251, alternando 133-25. 251-3325, Recife, 3193. 489, remota 14, pushback de acionamento. Chame 549, livre a sonação, ponto para ataque. Vai se chamará. É poste, prossiga via linha do litoral e aguarde a transferência de controle. Tá bom. Colou agora as 3 horas, ok? É, não copiou, tá? Não, tô pagando só a hora de decolagem, aos 30. Tá bom. É 315, a linha decola cabeceira 10, vento no 40 graus, 12 nós. Romeu Oscar Bravo, vai chamar agora o controle em 1935, tem um ótimo voo. Bravo. Controle de Salvador, passa Romeu Oscar Bravo. Oscar Bravo, no meu pés, corredor axé, reporte para o da barra. Bravo. Tem aeronave que chamou anteriormente o controle de Salvador. Passando, apresentou o plano de voo. Então diga o tipo de aeronave, pessoas a bordo e o chamado para o pouso. Mais 5 grandes, 2 a bordo, está batendo 2 mil, procede do Lula Santamaro. O Tchalhão Santango, acione 0224 com o código transponder. Então siga aí na proa do aeródromo e aguardando para transferência. M3-5, decola o 33, chame controle 1935, seu mundo. 1935, obrigado. Boa tarde, Xanel 6315. Boa tarde, 6315, saída da EL 360, Ginásio. Da EL, Autorizado. Porra do 70, autorizado o táxi até interseção da hotel. Os 70, quantas pessoas a bordo? Ciência, estamos no hotel, a torre 118, estão bem. Eu peço 70, patrão da mesa para mim, também um comandante. Cinco, quatro, oito, um, nove, autorizado o táxi via Índia, quando espera a pista 10, chame torre 118, décimo meia, às 18 metros, 0, 1, 2. Então, 3144, após a passagem do trip, a sua retaguarda autorizado acionar, chama para táxi. Clear to set up a report ready for taxi. Salvador Ocean Air 6213. Autorização 3031. Ocean Air 6213. Pronto para a cópia. Pronto para a cópia. Ocean Air 6213. Autorizado Galeão, de voo 360. Via Alpes, voo 10, pista 10, curva direita, saída da EL, Leda, bridge, controle 119.35, transponder 5136. Autorizado 360 para o Galhão, separada 10 com curva direita. Alpes, voo 10, da EL, Leda, bridge, 1935, 5136, Alpes, 6213. Alpes, 6213, protegimento correto, Samsung para acionamento. Chamará, né? Tá no modo normal, Charlie Alfa Tango, tem indicação do seu transporte? Afirmativo, tá no modo normal, senhor. Acione identificação. Liga no ar. É 142, informação papá. Se eu sigo, acione 6142. Ou 6142, solicita a coordenação, repita. O Sané 6142, autorizado Recife, nível de voo 350, via Opera Whisky 58, pistão 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119.35, transponder 5133. Atenção, ingressar o senhor pela pista mesmo e decolar, tá ok? Vai depois do trip, guarde só mais alguns instantes.